Esse é meu corre, Joe. Som de mil tonelada. Grave no Tali Flow. Chavianas quebradas. Esse é meu corre, Joe. E tamo na batalha. Ligeiro com o zoião. Que a astria me afalha. Som de maloqueiro, sim. Interior de SP, neguinho. Por amor eu vou assim. Cantar com a voz da alma até o fim, Joe. O tempo mostrou quem é verdadeiro. Inveja beirou mais, corro com o ponteiro. Pico fica em choque, em desespero. Abrão alas, Jeff, Xavi o gangueiro. Na razão, vou mandar minha mensagem pra todo coração bonjão. E a missão é trazer uma melhora sem ramela com os irmão. E luto pelo que quero, não me entrego. Faço por onde futuro, não murmuro. Quero só meu espaço, sem embaço. Diamante é o que procuro, viver de juro. Quero levar paz quebrada através da minha levada. E antes de falar como estou vivendo, me fala quanto que tô te devendo. Uma pá de conta pra pagar, sonho pra realizar. Crítica não construtiva, eu tô sem tempo, lamento. Crítica não construtiva, eu tô sem tempo, lamento. Pra crítica não construtiva, eu tô sem tempo. Humildade, tentar ser sabichão é insano. O que eu sei é uma gota, mas eu quero oceano. Vamos somando, que o plano tá prosperando. Esse é meu corre, malandro. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. Som de mil tonelada. Mil tonelada. Grave no Tali Flow. Chavianas quebradas. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. E tamo na batalha. Na batalha. Ligeiro com o zoião. Ligeiro com o zoião. Que a astria me afalha. Minha falha. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. Som de mil tonelada. Mil tonelada. Grave no Tali Flow. Chavianas quebradas. Chavianas quebradas. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. E tamo na batalha. Na batalha. Ligeiro com o zoião. Ligeiro com o zoião. Que a astria me afalha. Minha falha. Tenho muito pra falar e meu desabafo é contigo. Minha cara é contagia. Fiquem comigo, sou rap amigo. Também quero somar na porra do bagulho. Ficar de oba-oba não é meu intuito. Pra fazer minha cota tô trampando muito. Ficar de meio termo acho muito ruim. Tô buscando meu melhor, a rua disse sim. Pulsando corações, emoções, vou até o fim. Não me entrego pra ilusão, mas não sou santinho. Cada um tem sua alma e que cês quer de mim. Fui criado com amor, isso me fez bem. Pra vencer a Babilônia e não virar refém. Nunca quis ter muita coisa, mas sei do porém. Cai na rua da amargura se acabar o vintém. Todo dia tô com ele, não sou Big Ben. Não me encaixo na doutrina porque eu sou além das religiosidades que não me fez bem. Não me alegro com maldade e injustiça nem. Tô fechado com o justo sem tirar ninguém. Acredito no amanhã melhor. Amém. Amém. Acredito no amanhã melhor. Amém. Eu tô sem tempo, lamento. Crítica não construtiva, eu tô sem tempo. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. Som de mil tonelada. Mil tonelada. Grave no Tali Flow. Chavianas quebradas. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. E tamo na batalha. Na batalha. Ligeiro com o zoião. Ligeiro com o zoião. Que a astria me afalha. Minha falha. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. Som de mil tonelada. Mil tonelada. Grave no Tali Flow. Chavianas quebradas. Quebrada. Esse é meu corre, Joe. Meu corre, Joe. E tamo na batalha. Na batalha. Ligeiro com o zoião. Ligeiro com o zoião. Que a astria me afalha. Minha falha. Humildade. Tentar ser sabichão é insano. O que eu sei é uma gota, mas eu quero oceano.